Na ponta da linha também está o diretor-geral da Empresa Brasil de Comunicação, Eduardo Castro. Bom dia, Edu. Oi, Mendes. Bom dia a vocês, ouvintes da Rádio Nacional, e parabéns para todos nós, né? Parabéns, Edu. Sabe quem está sentadinho aqui do meu lado? Seu Djalma. Seu Djalma, que tem quase a idade de, trabalho a idade da rádio. 60 anos de trabalho. O Djalma que muito nos contou e muito nos ensinou a respeito daquilo que não está nos livros. Né? Muito da Rádio Nacional está nos livros, mas muito está na memória das pessoas. Eu me lembro de conversas boas com ele dentro da central técnica da rádio, lá na entrada, no hall de entrada da Rádio Nacional na Praça Mauá, aí mesmo nas instalações que a gente montou ainda recentemente na Rua da Relação, enquanto não acontecem as reformas no prédio da Praça Mauá. A história viva da rádio está do seu lado, né, amigo? Vai ficar sentadinho aqui comigo nesse programa especial. Nós vamos trazer vários momentos interessantes, reflexões do nosso passado. Seu Djalma me ajudando, Gerdau, Frazão, todo esse pessoal. Mas você, Edu, é um apaixonado pelo rádio, que eu sei. Você tem à sua frente, como diretor-geral da EBC, você tem uma série de plataformas, né? Você tem a televisão, a Agência Brasil, você tem o canal internacional da gente e tem as emissoras de rádio, né? Qual que cenário a gente pode observar para a Rádio Nacional, né, como um todo, especialmente para a Rádio Nacional do Rio de Janeiro, que já teve essa, que já trouxe, que foi a primeira a promover a integração nacional através das ondas dessa latinha que a gente fala agora? Tecnologia que a gente estiver desenvolvendo, a transmissão de ondas, ou para transmissão de sinais elétricos, ou bits e bytes, a transmissão da emoção, da informação, da opinião pelo rádio, vai ter sempre lugar, pela voz, né? Pelo som. Então eu vejo lugar para a Rádio Nacional pelos próximos 77 anos, pelos 144 anos que virão depois, e sempre vai ter, na minha opinião, espaço para esse veículo, né? Seja distribuído pelo ar, pela internet, por chip, por pensamento, pelo jeito que for. Né? A tecnologia vai avançar, mas o rádio vai continuar. E nós, a Rádio Nacional, nós que estamos aqui dentro da EBC, temos o privilégio, né, de sermos carregados nas nossas ideias, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, e também trazendo dos brasileiros e para os brasileiros, né, um papel que eu acredito que não vai acabar nunca. Né? Nunca terminou desde 1936, quando a Rádio Nacional começou. Nunca terminou, aliás, desde 1923, quando a primeira emissora de rádio foi ao ar, que foi a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, que foi sucedida pela Rádio MEC, que hoje também é da EBC. E a Rádio Nacional, especificamente, por causa do peso que ela teve na criação da identidade brasileira, né, na disseminação da cultura brasileira, da música, né, da forma de pensar e ser o brasileiro de hoje em dia, que foi tão influenciada já na década de 30, década de 40, década de 50, 60, né, pelo que se passava aí nos últimos andares do edifício à noite no Rio de Janeiro, vai estar sempre presente. Eu só consigo ver o rádio, eu só consigo ver a comunicação com o que hoje a gente chama de rádio. Né? Se não for aquela maquininha lá que a gente liga e sai som, uma outra maquineta qualquer, mas enfim, tem um som levando informação e emoção. E agora nesse cenário, a Rádio Nacional sempre vai estar presente. Agora tem um outro aspecto muito interessante, né, que a própria linguagem da televisão, de um tempo para cá, ela vem se tornando a cada dia uma linguagem mais radiofônica para alcançar, para chegar até o público da televisão. A televisão está fazendo o trabalho ao contrário, né, as televisões comerciais, de uma forma geral. Elas, para receber essa proximidade da opinião pública, elas têm que trabalhar no improviso, estar próximo ao povo e todas essas características que eram essenciais ao rádio e são essenciais ao rádio até hoje, né, Edu? E não vão deixar de ser. Não é? Hoje, 12 de setembro, é um dia muito importante para nós por causa do aniversário da Rádio Nacional. Mas o 11 de setembro foi muito marcante na minha vida profissional, porque eu era correspondente nos Estados Unidos quando, do ano de 2001. E a força da rádio, eu trabalhava na altura na Rádio Bandeirantes, que também é uma rádio que vem da década de 30, né? Como a Rádio Nacional. Aliás, uma é de 37, outra é de 36. E até hoje as pessoas lembram, né? Se eu abrir o meu Facebook agora, né, que a página tem algo mais update, né, em cima da moda do que o Facebook para comunicação, né, redes sociais. Tudo que falaram comigo ontem, desde o dia 10, tem a ver com isso, com a força do rádio e com a memória que aquilo, né, que deixa por causa daquilo que as pessoas escutaram. Então, para mim, isso é muito marcante, da força que o veículo tem. E naquele momento, eu não estou falando mais da década de 40, 30 ou 50, estou falando já dos anos 2000, né? Quando toda essa época já existia internet. E mesmo assim, a força daquele momento está ali marcada na cabeça de quem ouviu, no coração, na mente, enfim. Sinal de que passam os tempos, mas a força continua, né, Nilson? Com certeza. Só para você lembrar do 11 de setembro, também me lembrei ontem, eu trabalhava naquele ano 2000 no gabinete de um prefeito, do prefeito na época Eduardo, Eduardo era o César Maia aqui no Rio de Janeiro, e teve um apagão aqui no Rio de Janeiro, justamente logo depois da segunda torre ser atingida, e ninguém conseguia informação nenhuma, mas o prefeito César Maia, sabedor da minha paixão pelo rádio, falou, corre lá atrás da Neza, porque ela, com certeza, tem um radinho de pilha na bolsa, e foi assim que ele acompanhou, graças ao meu radinho de pilha, viu, Edu? Eduardo, o rádio é insubstituível, né? É insubstituível, a gente consegue, a gente todos os dias aqui traz um pouquinho do cotidiano da Rádio Nacional da Amazônia, por exemplo. Qual é uma importância fantástica, né, para as comunidades, onde chega a informação, onde chega a informação sobre saúde, sobre direitos, sobre exercício de cidadania, né? Ninguém, quem é que teria interesse a não ser uma emissora pública e as ondas do rádio, que é muito mais fácil de chegar? Só rádio, né, Edu? A força que o veículo tem é a Rádio Nacional, né? São as derivações da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, a Rádio Nacional aqui de Brasília, de onde eu falo nesse momento, a Rádio Nacional da Amazônia, a Rádio Nacional lá do Alto Solimões, o ouvinte que nos acompanha sabe que nós temos uma emissora lá na fronteira do Brasil, Colômbia e Peru, que também é uma derivação, né? É uma filha da Rádio Nacional, a Rede Nacional de Rádio, com toda essa força que tem no interior do país, não só nas grandes cidades, sem dúvida nenhuma que ao levar esse nome, ao carregar o nome da Nacional, estão levando essa história e essa força também para esses rincões mais distantes das grandes cidades brasileiras até hoje. E lá, né, na Amazônia, nessas regiões mais afastadas, mais longe dos centros urbanos, é o rádio que ainda é o veículo principal e que vai continuar sendo durante algum tempo. Bom, Eduardo Castro, diretor-geral da EBC, muito obrigado, Edu, pelo carinho da participação nesse dia tão especial aqui para a gente da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, por essa troca de ideias, né? Principalmente pelo prazer de ouvir alguém estando à frente, né? da direção da EBC, com tanta garra, com tanto amor por esse veículo. Com certeza, sempre teremos dias melhores com tantas informações boas, com tantas notícias boas a respeito dos investimentos e dos nossos sonhos de que a Rádio Nacional faça 77, 140, o que seja. Edu, obrigado por ter atendido a gente, tá? Obrigado. É uma satisfação para mim, parabenizar o ouvinte da Rádio Nacional, parabenizar os profissionais que fazem a Rádio Nacional hoje e também lembrar dos profissionais que fizeram a Rádio Nacional, os profissionais e os ouvintes, né? Porque um não vive sem o outro. Aqueles que fizeram a importância desses 77 anos, aqueles que estão conosco há tanto tempo e que vão continuar conosco, esperamos, pelo tempo em que o rádio existir, pelo tempo em que informação for necessária, e ela nunca vai deixar de ser. Um feliz aniversário para a Rádio Nacional, que ela é de todos nós. Um abraço, obrigado. Obrigada, Edu, bom dia. 8h26. A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Jerônimo, o herói do sertão. Então, ao longo de toda a Redação Nacional de hoje, você vai acompanhar trechinhos das nossas tradicionais rádio novelas, os gols históricos, os nossos programas de auditório.